O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós estamos dando início a mais uma conversa com os senhores terapêutica. Sim, porque aquele conceito de que psicanálise, psicoterapia era algo reservado às pessoas doentes, doentes graves, neuróticos e psicóticos. Bom, neuróticos e psicóticos, afinal das contas, todos nós somos. Então, esse conceito foi muito modificado com o passar do tempo e o psicanalista Norberto Kepp trouxe uma compreensão da vida psíquica, da psicopatologia e principalmente da psicossociopatologia que é universal. Não é um estudo restrito aos profissionais da área, psiquiatras, psicanalistas e psicólogos. A psicossociopatologia é uma matéria, é um campo de estudo que está sujeito a todos os profissionais. Todas as pessoas do mundo deveriam estudar, ler e conhecer, porque isso é de interesse de todas as pessoas e não de um grupinho de profissionais que muitas vezes têm, eles próprios, problemas graves. Então, a trilogia analítica ou psicanálise integral é uma ciência universal para todos os profissionais, para todos os seres humanos de todas as idades e de todas as nacionalidades, porque os mesmos problemas que afetam um brasileiro afetam também os alemães, os chineses, os turcos, os árabes, os judeus. Enfim, o ser humano tem uma problemática comum no seu interior. E isso tudo está muito ligado a um fator que é conhecido nosso desde que a gente é pequenininho, que a gente nasce. Um problema da vontade. O Dr. Kepp percebeu nos seus estudos que tudo no ser humano, na sua estrutura, por si, é bom, belo, verdadeiro. Nós temos uma essência quase perfeita no que se refere à inteligência, à consciência, aos sentimentos, mas algo funciona errado, estraga todo o resto. E esse algo é a nossa vontade, que nós damos tanto valor, que está presente em todas as criancinhas que já gritam, esperneiam, lutam para realizar as suas vontades, a maioria delas neurótica. Então, esse é o assunto principal que ser humano deveria entender para poder atingir um estado de equilíbrio, de saúde e mesmo de felicidade. Dr. Kepp, em 1978, o senhor já começou a atingir em cheio esse estudo da vontade. Então, essa questão da sanidade, né? Então, a sanidade era entendida, mesmo que não houvesse essa ciência, mas o indivíduo são, era entendido como aquele que seguia a filosofia famosa, né? Básica, grega, né? Que veio da Grécia. Então, essa filosofia passou para a Itália, que naquele tempo era o Império Romano, e com essa filosofia, que era mais acertada, inclusive depois o cristianismo teve um enorme desenvolvimento, porque fizeram a união da filosofia, né, greco-romana, com a que era seguida na Itália, com a filosofia cristã, né, a teologia cristã. Então, uma vez eu estava falando com um pensador alemão, Becker, né, e quando eu morava nos Estados Unidos, e eu perguntei para ele, olha, me diga qual foi o problema que levou, por exemplo, a civilização a esse desespero, né, essa agonia toda que nós temos agora, essa ansiedade que ninguém se entende. Ele falou, olha, aqui na Alemanha nós achamos que o grande culpado ainda veio do século XV, do século XVI, de William of Ockham, de um indivíduo, um pensador inglês, que colocou a vontade como a base da civilização. Então, a ideia dele é que o ser humano ele teria uma total liberdade para usar a própria vontade. E com isso, ele falou assim, aquelas leis romanas, aquela civilização é praticamente greco-romana, né? Ela foi perdendo o brilho e aí a humanidade passou a colocar o individualismo como a base da civilização. Então, agora veja o seguinte, né? A civilização, vamos dizer, anglo-saxônica, inclusive a que foi para os Estados Unidos, foi baseada na Inglaterra. E com essa ideia do Oca, então o povo americano, como no Brasil também e outros países que seguiram, e até mesmo na Europa, a Europa atual, coloca a questão de ser livre como a vontade do ser humano de ser livre para pensar o que quisesse. Então, o Immanuel Kant, que era um pensador prussiano, alemão, né? Ele falou que a vontade era a liberdade para fazer o mal. Então, que se o indivíduo não seguisse, por exemplo, essas leis certas, né? Leis greco-romanas, então, se o indivíduo seguisse a própria cabeça, então ele estaria, vamos dizer, distorcendo a verdade, fazendo uma sociedade injusta. E nós aqui, né? Aqui com a trilogia analítica mostramos que o indivíduo que segue a própria vontade, ele segue tudo o que ele pensa sobre a mania de grandeza, sobre eu chamei de teomania, né? O desejo de ser Deus. Então, se o indivíduo pauta a sua vida pela vontade, ele faz uma coisa diferente de todo mundo e sempre negativa, e ainda acha que está fazendo uma coisa certa. A gente pode dizer, né, que a doença não é como Freud colocou, que era uma contrariedade aos instintos. Não era bem isso. Mas a sanidade é um elemento que foi deixado de lado porque o ser humano colocou seus próprios interesses, as ideias que ele tinha, né, ou que tem, como, vamos dizer, critério da verdade. Então, quando a gente atende em análise um indivíduo muito doente, quando a gente pergunta o que ele pensa disso, o que ele pensa daquilo, e se ele é muito doente, é o indivíduo que pensa, a gente chama de pensamento paralelo. Então, ele não pensa conforme a maioria pensa, ou conforme as leis pensam, não, a ética, ou mesmo a estética. Ele pensa de um modo assim atrabalhoado, como se estivesse fora do mundo. E é isso que tira o mundo, assim, as pessoas do verdadeiro mundo, e esse mundo está agora nessa confusão total. Por exemplo, questão da religião, né? Os ingleses que povoaram os Estados Unidos, eles levaram lá essa ideia. Então, se um indivíduo que chegou lá, ele fosse católico, ele poderia pensar diferente, e o que ele pensasse é que seria a verdade. Ele, por exemplo, se ele fosse católico, fosse luterano, né? Porque antigamente havia o catolicismo e o luteranismo. O Lutero foi um pensador, monge, né, que discordou um pouco daquelas pagamentos que havia naquele tempo. Por exemplo, se o indivíduo rezasse uma determinada oração, ele ficaria menos um ano no purgatório. Se ele rezasse outra oração, ele teria uma entrada direta para o céu e assim por diante. Principalmente se ele desse bastante dinheiro, né, para a igreja, através de esmolas, coisas assim. E o Lutero se revoltou contra isso e quis mostrar que o verdadeiro caminho é o caminho da ética, né, o caminho da justiça. E nós mostramos no nosso trabalho, na trilogia analítica, que aquilo que chamam de pecados capitais, né, que a religião cristã fala, então, e que vem do que vem também de Moisés, da lei mosaica, né, que recebeu a tábua das 12 leis direto das mãos de Deus. Que é aí que deveria estar o motivo principal para o indivíduo que segue ser assim equilibrado. Então nós fizemos essa junção entre a ciência, a psicanálise, com a filosofia e a teologia num corpo só de, vamos dizer, de caminho para o ser humano. E é por isso que, os senhores se notarem, é fácil o indivíduo conseguir, inclusive, curar de doença, né? Seja do aparelho digestivo, né? Seja do circulatório, respiratório, questão de acidentes pessoais, se ele mais ou menos seguir as leis éticas, né, que o judaísmo e o cristianismo trouxeram para o mundo, unido, né, às ideias também filosóficas corretas e uma metodologia boa. Então, a gente pode dizer que a doença não vem do instinto contrariado, como querem os psicanalistas. A doença vem de uma revolta contra a ética, contra os bens, né? Contra, por exemplo, a verdade, contra a bondade e contra a estética. Agora, nós temos aqui umas pessoas que estão tentando fazer isso desde criança e a maior parte não consegue, né, mesmo? Por exemplo, a Luciara, ela diz que luta, luta, luta, mas faz tudo errado. Luciara, explique para nós o que acontece na sua vida. É a danada da vontade, doutor Kepp. Essa é difícil. Isso que a doutora Cláudia falou agora é duro. Mas qual é a sua vontade errada que causa perturbações? A gente quer sempre contrariar isso que o senhor falou, que eu achei bacana, o critério da verdade. E na questão da pedagogia, né? Então, esse é um ponto na educação, doutor Kepp, bárbaro que o senhor coloca. Porque a criança, jovem, adolescente, tem muita vontade. E essa vontade invertida, essa vontade de fazer o que não é bom. E aí, que a sociedade deixa à vontade, né? Então, por que um pai não consegue controlar um filho, por exemplo? Porque o pai também não controla a própria vontade. Então, tem muita dificuldade. Então, aí fica uma sociedade voluntariosa, né? Com muita dificuldade. Então, o senhor fala que, muito frequentemente, as pessoas voltam mais cansadas na segunda-feira após um domingo sem fazer nada. Ou de um feriado prolongado. Fazendo tudo errado, né? Então, fica só na vontade. E aí, para depois retomar o ritmo ético, estético da vida, fica muito difícil. Agora, vamos ver uma notícia direta de New Jersey, Nova York. Susan Berkeley, o americano é obediente às coisas corretas ou ele é voluntarioso? Bom, agora estou tentando me desinverter. Né, aqui, porque eu acho que o meu país, o país da vontade errada, né? Que o senhor abordou nos seus dois livros, A Decadência dos Estados Unidos e a Libertação dos Povos. O meu país é o país de tudo pode, né? De vontade invertida. Eu pensei em Las Vegas, né? Lá é a mentalidade do povo. Vai lá, faz tudo o que você puder, assim, cumprir a sua vontade. E isso não chega em nada. E a vontade do americano hoje em dia é consumir o mundo, né? Deixar assim, o capitalismo solta, vai fazendo assim, o que você quiser, causando guerras e estragando tudo. Aquela linda Constituição que foi feita, que foi dado, aquilo foi o certo. Então, e não foi seguido. Você falou na Constituição. Sim. Então, lembra que há 5 minutos atrás eu falei que quem fez a verdadeira Constituição nos Estados Unidos, os fundadores da pátria, né? Founding Fathers. Sim. Eles eram todos imigrantes ilegais. É verdade. Então o que acontece? Eles não foram aceitos pela Constituição americana, que acha que o imigrante ilegal não pode ter voz ativa lá. Não, nada disso. Terrível. Mas eu gostaria de lembrar uma questão, doutor Kepp, que vem muito aí da educação americana, que foi para o mundo, né? A psicologia americana que foi para o mundo, que veio para as nossas escolas, que veio para os consultórios dos nossos psicólogos, para as nossas revistas, para os nossos livros, para as nossas universidades. Que se você frustrar uma criança, você está castrando a criança, podando a personalidade da criança. E é justamente isso que eu gostaria de alertar aqui, que o Dr. Kepp justamente coloca, que a personalidade de uma criança é a ética, é a virtude, é a estética, são os bons sentimentos, são os bons pensamentos, as boas atitudes. Isso é a personalidade da criança. O resto, os desejos, os caprichos, isso é o que corrompe a verdadeira personalidade, que Mas, torna Cláudia, o ser humano. Esse tema doente. É muito interessante que você falou, que o próprio Freud já dizia: a criança tem que ser frustrada. Pois é. O ser humano tem que ser frustrado, ele tem que se frustrar em tudo na vida para ser equilibrado. E hoje, então, como é que fica? E hoje se tem a ideia de que não se pode frustrar, então o que está acontecendo? Nós estamos tendo adultos medíocres ou menos do que medíocres. Viciados, problemáticos, assim, apavorados, crises de pânico. Porque uma personalidade mimada, ela não tem condições de enfrentar a vida. O esforço que se tem que fazer para realizar qualquer coisa. Então, qualquer desafio para uma pessoa mimada e voluntariosa, ela se quebra, não aguenta, entra em crise, entra em surto, chora, fica doente. Então, é assim que a nossa... Cheio de remédios agora, né? Cheio de suicídio, depressão. Isso é resultado de uma personalidade fraca. Então, vamos ver agora o nosso repórter, que nosso tempo corre. O Ortiz de Camargo Neto, o senhor escreveu um trabalho bonito, né? Eu vi um trabalho que mostra que essas agências internacionais, né? Inclusive a Anvisa, eles não têm assim uma ideia correta, né? Sobre tudo o que deveria haver, né? Como é que chama seu livro? Chama-se Agência Enganas. As agências reguladoras e a destruição da saúde pela Anvisa. Então, seria uma agência que devesse tratar da saúde e eles criam leis que vai prejudicar a saúde, não é isso? Nós podemos dizer, Dr. Kepp, que as agências foram criadas para fazer a vontade dos poderosos da economia. Da questão de ganhar mais dinheiro, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a Anvisa, por exemplo, repete o que a FDA fez nos Estados Unidos. Ela proíbe todos os medicamentos que são naturais, as plantas, a fitoterapia, e dá toda a força para apenas a alopatia, os remédios alopáticos. Para dar lucro, né? Para dar lucro. E isso prejudica muito a saúde da população. Claro, né? Agora, Aninha, a Suécia, o povo lá é voluntarioso ou é tudo santinho, bonzinho? Não, lá é bastante voluntarioso também. Eu estava pensando nessa questão, né, que a pessoa normalmente acha que... Lá não que... pode nem dar um tapinha numa criança que o pai vai para a cadeia? É verdade, ultimamente, cada vez mais nas escolas... Você bateu muito no seu pai, brigou muito com ele? Você falou que ele passou maus bocados lá na sua mão? Não, isso nunca aconteceu. Mas ultimamente... Você não percebeu, né? Não, ultimamente lá na Suécia dá para perceber que assim, os professores eles não podem nem tocar assim, na criança porque já recebem processos, tudo está muito... invertido, e as crianças podem fazer o que quiserem, assim, com agora, os professores. Agora, vamos ver a nossa judiazinha, a Selma Genzani. Selma, você segue muito bem as leis. Mosaica, você que segue o judaísmo de antigamente? Olha, doutor Kepp, eu acredito que se a nossa civilização seguisse mais os 10 mandamentos, os originais, a situação não estaria tão ruim como está hoje, né? Não matarás, honrar pai e mãe, e por aí afora. Eu acho que o afastamento, né, desse lado espiritual é um passo para a degringolada da civilização. E essa questão da vontade, eu acho que, por exemplo, né, os 10 mandamentos evitavam muito isso. Eles davam as normas para a pessoa não ficar seguindo as vontades, para ela ter leis divinas para seguir, né? Porque, por exemplo, os jovens são uns que fazem muito essa... Tem muito essa ideia errada que seguir a vontade é ser livre, né? Que liberdade é fazer tudo o que quer. E isso é um grande engano que a gente vê que leva a juventude para uma situação muito ruim. Porque então eles acham que não há limites para fazer todas as loucuras, as baladas, as bebedeiras, as farras. E isso acaba com a pessoa, né? Quer então, dizer, é ruim. E a televisão, né? Anunciando beber cerveja, beber isso, beber aquilo, etc, etc... Não está causando um grande mal para a humanidade? Sem dúvida, incentiva justamente essa vontade invertida do ser humano de fazer tudo o que quer a qualquer custo, e isso é que é liberdade. É a ideia errada. Agora, né? Vamos ver aqui o Léo. Léo, o senhor que ama a Inglaterra, ama os ingleses, agora é que eu estou percebendo que o senhor quer mesmo aquela vida dissipada dos ingleses, cada um fazendo a sua loucura. Não é assim que o senhor se sente? Por isso o seu amor por aquele país que trouxe a neurose moderna para o mundo? É, o senhor viu, né, que com essa ideia causa os conflitos atuais, inclusive políticos, internacionais, também é por isso, né? Cada etnia querendo impor sua vontade, judeus brigando com os árabes, tudo causa dessa manifestação total da vontade, né? E aqui no Brasil, como é que o senhor se arranja? O senhor que é tão voluntarioso. Ah, não precisa dizer. Vamos ver aqui a Julieta. Sí, yo quería hablar eso, doctor, que pela vontade en los pacientes, nos vemos en los consultorios, que las personas en general ellas quieren dejar la vontade a solta, comer lo que quieren, dormir cuando ellos quieren, comer de más, comer de menos, hacer cualquier cosa y no tener ninguna consecuencia. Entonces, ahora ellos pretenden arrumar toda aquella bagunza tomando medicamentos, imagina, o resultado, entonces, una confusión. A vontade, ¿no, Julieta? Deveria ser o indivíduo fazer o bem, o belo e a verdade, né? E no caso da Marcinha Sgrinelli, o que que acha dessa questão na odontologia? Dr. Kepp, sabe que as crianças, assim, ou adultos muito voluntariosos, sabe que eles alteram até a conformação do rosto, essa parte do queixo... Ela cresce muito, fica muito maior do que a outra parte do osso, sabe? E a gente nota que essas pessoas geralmente não aceitam análise. Eu gostaria de dar o nosso telefone, o nosso endereço, aquelas pessoas que estão interessadas em saber um pouco mais sobre essa ciência trilogia analítica, para que liguem a 3032-3616, 3032-3616. O nosso site é www.stop.org.br. Livros, DVDs, cursos, psicanálise, aulas de idiomas, enfim, uma série enorme de atividades que vocês poderão fazer aqui na nossa sociedade. Até a próxima.